A gente tava no carro em sete pessoas, eu acho. Aí meu amigo, que era o motorista do carro, olhou e tava passando uma viatura da Polícia Civil, né? Aí ele, cara, Polícia Civil pode multar? Esse cara, pode? Ele, sério, assim, ó, civil pode. Se não viu, provavelmente a gente vai passar de boa. Ai, meu Deus. Jesus do céu. Que merda, que merda. é tão ruim que faz a volta, né? É. Vambora, vambora. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? E cambada do Areva, estamos aqui, o senhor Freud, que vos fala, senhor Thiago Moura. E aí, rapaziada? Senhor é Marcelo Soares. Opa, estamos aí. E Luiz Carlos de Modeste Júnior, Orleans e Bragança da Silva Pereira Xavier, como vai? E a sorte da Marvel é não ter um visionário como o Zack Snyder. Hoje vamos falar sobre os filmes de um futuro esquecido, né? Vamos falar sobre os filmes da Marvel, seja da Marvel Filmes ou de outros heróis da Marvel que estão com a Fox, com a Sony, com a Xing-Ling Pictures. Pensar um pouco, né? Fazer uma posição, um supositório, um mandinaísmo aqui sobre o que tá vindo aí, baseado em algumas notícias. A gente costuma gravar o podcast com bastante antecedência o dia que vai ao ar. Cara, como essas notícias estão saindo toda hora, algumas coisas que a gente vai falar aqui podem ter notícias mais recentes. Mas isso não diminui a nossa especulação bizarra sobre os assuntos, certo, senhores? Em bom português, cagação de regra. Sem dúvida. Vamos começar com a produtora que só tem um filme, né? Que é a Sony. Só tem um não, né? Tem dois, né? Tem o Homem-Aranha e tem o Motoqueiro Fantasma. Não por muito tempo, né? Motoqueiro Fantasma. Cara, vocês viram o segundo filme? Será que tem alguma chance de continuarem essa franquia ainda? Eu pessoalmente não vi Motoqueiro Fantasma 2 por um motivo simples. Eu não assisto filme com Nicolas Cage. É uma coisa de princípios, né? É o princípio. É uma coisa minha. Eu não assisto filme com Nicolas Cage. Aquela cara dele, do Droop, me irrita profundamente. A cara de droop dele pra alguns filmes funciona. Geralmente quando ele faz um cara que é muito fudido na vida, assim. Ele sempre faz fudido na vida, cara. Não, mesmo. Mas tipo aquele despedido em Las Vegas que ele fez com a... Isso é genial. Elizabeth Shue. Que ele era um pinguço fudido da vida. Era perfeito, cara. Isso é maneiro, cara. E aí é a exceção que confirma a regra. O Nicolas Cage fazer papel de fudido é que nem a Courtney Love fazer papel de puta drogada, né? Não precisa sair do personagem. O Nicolas Cage, ele podia fazer um filme sobre mudança, ele fazia o papel do cachorro que caiu do caminhão. Puta. Eu assisti o Motoqueiro Fantasma 2 e, por incrível que pareça, ele é até que legalzinho. Assim, ele é melhor que o primeiro, isso não é difícil, é óbvio. Malhação é melhor do que o primeiro, o Motoqueiro Fantasma. Mas o 2, ele tem algumas qualidades, assim, a história é um pouco mais bem bolada, né? É uma história baseada numa história realmente das histórias em quadrinhos, que foi o último, acho que foi o último lançamento que fizeram do Motoqueiro Fantasma, que é quando o Lúcifer vem à Terra tentar conseguir ficar na Terra, e aí tem um anticristo, tem um pirralhinho lá que ele tem que usar e não sei o quê. E o Motoqueiro Fantasma é só uma pessoa que tá pra ajudar o garoto. A história tem seus momentos legais. As coisas que eu não gostei foi do Nicolas Cage, pra variar, que ele faz o papel de doido, que pra mim não convence. Por incrível que pareça, eu vou dar uma notícia, o país que teve mais bilheteria pro filme foi o Brasil. Que beleza. E assim, então, ele não tem uma grande bilheteria. Eu não sei se vão querer continuar com o filme. É, porque já tentaram nesse, parece que dá uma renovada, né? Tentar desvincular do primeiro e não teve um grande sucesso, né? Agora o caminho que eles pegaram até que é mais interessante. O que falta é um pouco mais essa coisa de mais qualidade na história, ficar mais fechadinho. Mas o caminho que eles fizeram já é mais interessante. O motoqueiro já tá bem melhor do que no, assim, o visual, né? O CGI e tal. A história tá um pouco melhor. Mas é aquela história, eu acho que não vai ter um terceiro filme, não. É um personagem personagem que ele é meio totalmente à parte, assim, né? E que dá pra você fazer um filme com uma pegada mais de horror, no caso, se for o caso, que nunca foi feito, né? Quer dizer, não sei, não vi esse. Dá pros caras fazerem alguma coisa pra não perder o personagem, se eles quiserem, né? Com outro ator de preferência, né? Começar de novo, né? Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Marcelo, que é o único que assistiu. Duas, na verdade. Primeira, se o Motoqueiro Fantasma berra, segura peão de novo, que nem no primeiro filme. Não tem uma cena dessa, graças a Deus. O menininho, o molequinho que vai ser o anticristo, ele é o Danny, sei lá o que, que é dos quadrinhos, que é o segundo Motoqueiro Fantasma? É, ele é o Danny Cat, que é o segundo Motoqueiro então, Fantasma. Então isso aí é uma saída perfeita pros caras, né, cara? Pra avançar no futuro, trocar de ator e o próximo motoqueiro ser o Danny Cat. Mas pra vocês terem uma ideia de como que esse filme já tá zicado, o Nicolas Cage já tá procurando outro super-herói pra fazer. Sim, mas por isso que eu falo, você bota que se passaram aí 15 anos no futuro e bota outro ator pra fazer o Danny Cat e troca. Conhecendo as produtoras americanas, eles vão botar tipo o Ryan Reynolds pra fazer, né? Mas tudo bem. Ai, e a Marvel já tava negociando isso aí de pegar de volta, então eu acho que a Sony meio que desistiu. Porque o Motoqueiro Fantasma, ele é um espírito que domina um corpo, então você pode botar qualquer personagem, qualquer história. Nesse filme agora ele tava meio como mercenário, assim, meio excluído na Europa, meio Blade, assim, na Europa, vagando na Europa. Dá pra você fazer qualquer coisa com o personagem, só que aí precisaria ser algo um pouco mais, digamos, mais alta da censura, né? Pra ser um pouco mais violento, que eu acho que dificilmente vai ser. Ah, não vai mesmo. Cara, então sepultamos, né? Pode ser que saia alguma coisa, mas caguei também, né? A questão é a seguinte, se a Marvel conseguir os direitos, ele pode ter uma participação em Vingadores, um tipo de coisa. Pois algum é, outro filme, cara, como... mas é um personagem que não tem nada a ver ter uma participação nos Vingadores. Se a Marvel conseguir os direitos, ela vai fazer uns Vingadores da Costa Leste, que já tá querendo fazer um da Oeste, no seriado de TV, vai fazer um da Costa Leste e botar um Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, Demolidor. Não, a não ser que ela queira fazer, olha só, olha a ideia agora, hein? Já que ela pegou os personagens dos Vingadores e juntou tudo, ela pode começar a querer fazer os Defensores agora, ó. Por que não? Abriu uma segunda leva de vários filmes que juntam num filmão depois. Pode ser, o Doutor Estranho tá pra sair, sabe Deus, né? Mas estranho como? Ele não saía nem na rua, ele só vivia no computador. Ele não tinha livro, só se for pela internet, entendeu? Mas ele era muito estranho, muito reservado. A outra propriedade da Sony é o Homem-Aranha. Vocês viram o filme do Homem-Aranha? Modeste viu e ele adorou. Você não gostou, a gente sabe que você não gostou, mas tem salvação? Tem como fazer uma coisa legal, tipo uma continuação? Cara, eles já deixaram até gancho, cara. Tem até cena pós-crédito, colocando o Norman Osborn ou o Electro, sabe Deus quem, com o cara que tá manipulando tudo desde o começo. Com... Tem alguém que tá manipulando. Cara, mas olha só, um detalhe: é a cena pós-crédito mais vergonha ali de todas que eu já vi, cara. Muito merda, assim. Tipo assim, final de episódio do Spectroman, cara. É muito horrível, bicho. Assisti, conta o spoiler aí, como é que é a cena final? O lagarto tá dentro da cela, e aí deu um raio, relâmpago. E aí, nas sombras, só falta acender o cigarro do canceroso, daí tá lá nas sombras. Ele sabe a verdade sobre o pai dele. Você disse a verdade, né, Freud? É, alguma coisa assim. Você disse a verdade sobre ele? Não, não, não. Aí o cara fala alguma coisa do tipo, ah, tá bom então. Aí dá um raio e ele some. Quer dizer, tá querendo dizer o quê? Que é o Electro? É, não, pode ser qualquer um, o raio pode ser só um efeito dramático. É, dizem que seria o Norman Osborn, né? É, pelo filme assim, dá pra entender que, na verdade, o filme se passa boa parte na Oscorp, né? E o Norman Osborn não aparece, então... Porque ele está morrendo. Tô morrendo de amor, e você é culpada por isso. Eu tô morrendo de amor, com você é que eu ressuscito. Eu tô morrendo de amor por você. Mas dá a entender que ele vai ter participação no futuro, né? Porque ele é citado durante o filme e tal. Então, cara, o filme é bem ruim, assim, mas ele tem suas qualidades, assim. Dá pra fazer. O filme é bem ruim, mas tem suas qualidades. Não, sério, cara. Assim, por exemplo, parte de efeitos tá muito melhor do que antes, né, cara? Não tem como negar. Isso é, mas e não é só por uma evolução também. Eu acho que por uma escolha da forma que foi feito dessa vez, escolheram fazer uma coisa com mais movimentação real de pessoas e tal, tentar aproveitar mais isso. E ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Mas é só isso também que presta, né? O resto é uma merda. Não fica aquele Homem-Aranha Tekken, né? Cara, Mas eu acho assim, eu acho que pra um segundo filme pode se tornar ser bem melhor que esse primeiro, porque, tipo, esse primeiro eles se preocuparam muito em contar a origem de novo, em botar um Peter Parker totalmente diferente, fazer várias coisas que não era necessário, mas se preocuparam em fazer, que no segundo eles podem deixar de lado e partir só mais pra questão da ação mesmo do personagem do Homem-Aranha. Que eu acho que até que provavelmente já ouvi alguns boatos falando que o segundo filme se chamaria Teia do Aranha, né? Que é tipo com o nome de uma revista dele até e tal. Mas o problema é que a ação foi ruim. Eu achei um vilão ruim, a ação ruim. Eu não achei, Modeste, mas isso daí você zera pro próximo filme. É outro vilão, é outra coisa. Isso daí é uma coisa que é completamente muda pro próximo, pô. É, também acho. A história que é o maior problema, porque a história eles já deixaram, como você falou, umas amarrações aí, envolvendo a origem do pai, não sei o que lá. Tudo mal contado no primeiro filme, né? Ficou um monte de ganchos pra tudo que é lado e ninguém tá prendendo em gancho nenhum. Quando tem um filme 1 ruim, como foi esse, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Motoqueiro Fantasma. O filme 1 foi horroroso. O Marcelo falou que o 2 é melhor, mas ninguém foi ver. E tanto que o filme 1 foi ruim. Se as pessoas que não gostaram, como eu, do filme 1, não vão pro 2. Tá, mas veja bem, o filme pode ter sido ruim pra gente analisar. Mas... Exatamente. Bicho, meu filho é o primeiro na fila do cinema, tudo bem, ele hoje tem 5 anos. Cara, ele adorou o filme, cara, feito com outra intenção, assim. É claro que, pô, o que decepcionou do filme é que tem alguns furos tão bizarros que tu fala assim, cara, nada justifica o cara dizer que o moleque entrou na empresa roubando um crachá que tava à mostra com o nome, com tudo. Que porra de empresa é essa? E muitas outras coisas que tem no filme que tu fala assim, cara, isso é totalmente imbecil, porque os caras, entendeu? Só uma criança de 5 anos mesmo que não percebe um erro desse. Um adolescente, né? Que é abestalhado. Exatamente. E é o público alvo. Não, mas o teu irmão é teu irmão, né, Modesto? Por osmose, ele absorveu a tua crítica. Eu acho que tem condição de estabelecer uma franquia com sucesso, sim. Se a gente relevar que isso não é pra gente. O problema que eu falei é esse. Ele tem alguns defeitos que eu acho que pra idade nenhuma se justifica. É tipo Sessão da Tarde mesmo, daqueles jeitos direto para vídeo dos anos 80. A outra coisa que eu ia questionar é isso. Ele é um filme ruim no nível Motoqueiro Fantasma, que é todo uma merda, da primeira cena à última, ou ele é um filme que ele é ruim porque ele tem furos e não porque ele é todo péssimo, assim? Eu não vi o Peter Parker no filme, pra você ter uma ideia. Você está falando, você, Luiz Carlos Modeste, leitor, sim, de quadrinhos. Sim. Eu acho que é isso, amor. O filme tem uns furos que, assim, que não dá pra engolir, entendeu? Assim, meu Deus, não, o que é isso, cara? Não tem como, cara. É ridículo. É uma cena que não é crível em alguns momentos, entendeu? Não é crível, mas te dá vergonha ali. Se nem o Motoqueiro Fantasma dá. Não tem. Ah, não. A hora que ele faz, que ele descobre os poderes dele tocando Coldplay, pra mim é vergonha alheia. Questions of science, science and progress, that don't speak as loud as my Coldplay faz sucesso pra caralho com a molecada. É o pessoal que tá influenciando. É a mesma coisa que eu até botei no meu review lá quando eu fiz. Muita coisa a gente conhece o personagem bem, acha que foram escolhas totalmente erradas. Falei de contato, por exemplo. Quem não conhece o personagem a fundo, o que que ele lembra do Homem-Aranha? É o cara com aquela roupa vermelha e azul com uma aranha, que ele é um herói acrobático, tira fotos quando não tá vestido de Homem-Aranha, que solta teia e segura nas paredes. É isso, cara. Esse é o vídeo. Sabe isso tá lá, entendeu? Então, pro público em geral, tá lá, bicho, é o Homem-Aranha. E Freud, meu querido. Quando ele não era Homem-Aranha, ele só sofria bullying no colégio e no filme, não sei o que. Aí, isso. Meus amigos, o que que fez uma geração se apaixonar pela porra do Homem-Aranha? Não sei, eu nunca me apaixonei pela porra do Homem-Aranha. Não é que seja reflexivo no personagem? Desculpa, fala pro Dash, o que que se apaixonou pela porra do Homem-Aranha? Fala pra gente. Agora dizer que outro. Você viu a versão pornô, né? O que fez uma geração inteira gostar do Homem-Aranha, não era se ver refletido no Homem-Aranha? Bicho, estamos na geração hipster. Vai na rua, vê, esses adolescentes são tudo hipsterzinho de andando de skate. Os adolescentes de hoje são outra geração completamente diferente, cara. É, cara, anda de skate e usa aquele cabelinho ridículo que ele tá usando. É isso, cara. É filme pra outra geração, bicho. Outra geração. É. Então, o que esperar do Homem-Aranha 2? Que eles consigam fazer uma amarração minimamente razoável, né, das tramas do 1. Não cometam os erros ridículos que tiveram nesse filme, né, de situações sem nexo. Não é um filme pra gente, cara. Ponto final. Você tem que assistir, desligar tudo e ver como um filme genérico, entendeu? E tentar aproveitar alguma coisa que possa ter de legal. Eu só fui ao cinema por causa do meu filho, cara, na boa. Eu acho que tu vai ser a mesma coisa. Se eu for ao cinema, é pra levar meu filho. O Homem-Aranha do Sam Raimi realmente foi um estudo na época, foi um marco que a gente nunca tinha. Tudo bem, tinha os X-Men, mas não tinha um herói como o Homem-Aranha assim. É robusto, macho é roliço, macho é parrudo, macho é pescoçudo, macho é poderoso, macho é tudo, macho é o que há. E eu gosto muito, rapaz, macho é lindo, macho é demais. Ágil, que se movimenta, entendeu? Não tinha isso. Foi uma adaptação de um super-herói propriamente dito, mais próxima dos quadrinhos e tal. E mais super-heróico mesmo, né? Porque isso, X-Men exato. Tinha aquela pegada super-heróica, né? Tinha uma coisa mais de conspiração, mas enfim. Então eu não acho que vai chegar ao sucesso comercial dos filmes do Sam Raimi, mas eu acho que tem condição de estabelecer uma franquia, sim. Mas tem uma coisa que a gente tem que levar em conta no Homem-Aranha 2 também, é que as negociações da Disney com a Sony estavam bem avançadas. Tanto é que a Disney foi responsável pela parte do marketing do filme do Homem-Aranha, que é da Sony. O porquê que eu tô dizendo isso? A Disney estando junto, tem muita gente falando que mesmo o Homem-Aranha sendo da Sony, ele pode integrar o universo da Marvel no cinema. Tem participação de outros personagens que são da Marvel. Já houveram boatos sobre isso. Depois chegaram a falar que não ia ter uma participação do Homem-Aranha no filme dos Vingadores, mas que ia aparecer o prédio da Oscorp no filme dos Vingadores. Parecia assim, né, por alto, assim, no meio de uma cena. Já é uma evidência, seria uma evidência, né, disso daí, e eu acho que se eles fizerem isso, vai ser uma jogada inteligente. Mesmo pra que dois eles, lados. É, mesmo que eles não façam algo maior em termos de juntar realmente os personagens no filme e tal, coisa mais complicada em questão de direitos e de divisão de lucro, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é vantajoso pra eles se eles tiverem um easter eggzinho, uma ceninha aqui e ali e tal, que ajude as pessoas pelo menos a ter essa ilusão de que tá junto, entendeu? Isso dá uma bilheteria, isso faz render, cara. O pessoal fica, puta, legal, não sei o que. Vai ter gente que vai assistir só pra ver esse easter egg. Assim. O 2, vamos ver, né? Não dá pra saber, ainda não tá nem decidido nem se o mesmo diretor vai continuar, né? Embora seja muito provável. E vamos ver o que é que vai sair. Agora, saindo da Sony e indo para a nossa querida e estimada Fox. A Fox tem nas suas mãos a franquia Mutante, tinha nas suas mãos, né, o Demolidor, porque já estão falando que vai voltar pra Marvel, e o Quarteto Fantástico, que tá pra ser rebootado aí. O Demolidor teve dois filmes, teve o próprio Demolidor e teve um spin-off lá com a Elektra, e agora os caras estavam com um projeto aí de fazer um filme novo, dirigido pelo Joe Cunahan, que é o diretor do filme do Esquadrão Classe A. Não dá tempo, parece, dos caras continuarem, né, porque precisaria, dia 10 de outubro tinha que estar rodando o filme, e não tem nada rodando, né? Então, provavelmente isso aí os direitos vão expirar e esse personagem vai voltar pra Marvel. O que o cara tava querendo fazer com o Demolidor, ele saiu um videozinho dele, que seria a proposta dele, né? O que ele queria alcançar com esse filme. Puta, é muito legal, cara. Uma adaptação estilo anos 70, né? Com aquele som, música dos anos 70 e tal, do Queda de Murdock, cara. Pô, isso podia ficar bem legal, cara. É, ele deu entrevista falando que a Fox meio que tinha cortado essa ideia deles, que eles não queriam essa pegada mais crua, mais realista e tal, eles queriam uma coisa mais super-heróica, e daí que o projeto foi pro zero de novo e foi tudo pra merda. É, porque eu acho que a Fox queria uma coisa mais Vingadores, né, nesse sentido, né, de tentar fazer uma coisa mais heróica e tal, pra tentar pegar esse público, só que o personagem nos quadrinhos ele não puxa pra isso, né, boa parte das histórias dele é muito pega essa pegada policial, que era mais ou menos o que ele queria colocar. Fala a verdade, filme de super-herói pra vender a porra dos bonequinhos, né, cara, seja sombrio ou não sei, tem que ter um jeito de vender o bonequinho, entendeu? Então, vendendo boneco do bem, pois é, então não adianta, cara. Essas propostas é sempre difícil de tocar pra frente. Mas seria bem legal se o cara conseguisse, cara. Quem sabe, né? Se a Marvel olha pra essa versão aí, ela teria a oportunidade de tentar alguma coisa diferente do que o esquema, que eu não sei porquê. Comercialmente não tem porquê, né? Tá dando certo, tá dando lucro. Mas se vocês quiserem, de repente, ter uma outra pegada de filme também, tentar testar esse tipo de coisa, seria uma alternativa. A Marvel tava tentando usar o filme do Demolidor como moeda de troca pra pegar o Galactus no filme dos Quatro. Eu sei, cara. E a Fox recusou. Ninguém quer o Demolidor. Ele vai pro limbo. Vamos imaginar, né? Se volta pra Marvel os direitos do Demolidor, cara, uma franquia mais ou menos dentro da proposta que esse diretor, que eu esqueci o nome, como é o nome dele, Carahan. É isso aí. Se a proposta dele, aparentemente o orçamento, dentro do que ele estava propondo, é uma coisa muito mais enxuta do que um filme do Thor, por exemplo. Se a Marvel injeta uma grana nisso e resolve fazer essa pegada, e dá pra tentar incluir no mesmo universo, mas fazer uma coisa mais sombria, digamos assim, é uma forma deles tentarem expandir o próprio universo Marvel pra lados que eles não trabalharam ainda, pra futuramente eles poderem usar outros personagens também, tipo, é isso que eu ia falar, eles têm muitos personagens, eles têm muitos personagens urbanos que dá pra você encaixar nessa categoria. O Justiceiro já voltou pra Marvel, já acabei. O Justiceiro e o Blade estão na Marvel, eles já cogitaram fazer uma série com Punho de Ferro e o Luke Cage. Então eu não duvidaria nada eles quererem fazer alguma coisa nessa pegada urbana e jogar um filme lá, Vingadores Urbanos. Marvel Knights, assim? É, porque, pô, todos os filmes que culminaram em Vingadores tem mais a ver com coisa global, ameaças globais e SHIELD e conspiração internacional. E se você pega uma coisa mais urbana, você consegue situar no mesmo universo, só que como se fossem os vigilantes de rua, assim, porque, pô, você não vê o Homem de Ferro indo prender traficante na favela, né? Como o Dash falou, é verdade. A Marvel, ela tá focada na iniciativa dela de agora. É fazer filmes espaciais agora, é fazer outro tipo de filme. Cara, voltou direito, o personagem tá lá, é um personagem que tem apelo. E é um novo filão que eles podem trabalhar, né? Eles podem, né? Quem sabe? Não, pelo menos é uma coisa que já tá com uma proposta bem definida, né? Quem sabe eles topam encarar isso aí. E tem os dois melhores coadjuvantes da Marvel, Tucão e JP. Todo ano eu faço as minhas previsões para o futuro. Não tem como prever tudo o que vai acontecer. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico vai ser rebootado agora com o diretor de Poder Sem Limites, que causou um rebuliço aí, né? O pessoal gostou do filme e tal. E quem viu o filme Poder Sem Limites aí pode falar, né? Acho que o Marcelo, o Moura viram. Poder Sem Limites é sensacional. Tinha essa ideia de fazer uma versão do Akira e americana, né? Que com certeza ia ficar uma bosta. Cara, depois de Poder Sem Limites, aquela cena final, fazer Akira fica meio versão americana, claro, ia ficar meio sem sentido. É, o Poder Sem Limites, ele é muito bom porque ele sabe explorar, o diretor, a questão da ação, né? Ação de uso de poderes de uma forma incontrolável. O Quarteto Fantástico, essa sequência de ação da equipe em conjunto, atuando muito boa. Ele tem uma pegada boa. Agora, a diferença é porque em Poder Sem Limites é uma câmera documental, né? Então a gente não sabe como é que ele trabalha uma câmera de tática mais normal, como é que ele vai fazer essa sequência de ação nesse sentido. Dá a entender, assim, que ele trabalha bem com poderes. Então, provavelmente, seja um cara que vai realmente ter uma ideia boa pra um filme. E os roteiristas do filme, até agora, se não me engano, são os caras que fizeram X-Men Primeira Classe, né? Todo mundo elogiou e todo mundo fala muito bem do filme e tal, e foi um filme interessante. São os caras que já tem um certo aval nessa situação de botar uma visão diferente em cima dos personagens que já são conhecidos, né? Que mal ou bem, o pessoal pode falar mal do Quarteto Fantástico 1 e 2, mas fez sucessinho, cara. O pessoal gostou e tal. O pessoal fora do meio de quadrinhos, principalmente, gostou do filme. O grande problema pra esse reboot é o seguinte: não saiu nem o roteiro ainda. E eles vão ter muito pouco tempo pra fazer. Esse é o grande problema da Fox. Tempo pra fazer o filme. E a gente já viu um Quarteto Fantástico feito nas coxas em cima da hora. E não foi lá essas coisas. Foi pro Corman. Sim, o grande problema é que, assim, eles tinham que ter feito mais um filme qualquer. A ideia deles era fazer um filme com um surfista prateado, parece, né? Que dê pra você considerar como sendo daquele universo, daquela franquia. Que aí você consegue ganhar mais tempo pra fazer um outro, né? Como foi o Wolverine. O tempo vai passando, não faz, aí depois fica em cima. Eles não conseguiram fazer uma coisa simples, em teoria, que seria fazer um filme qualquer com algum dos personagens. Faz um Fácil Humana, porra. Que não, faz um da Alicia. Um filme da Alicia. A visão do mundo da Alicia Masters. É, bota uma tela preta durante 2 horas. Toca Kátia Cega de fundo. Começa o trailer, tudo preto, começa a tocar. E não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Você está grudado em mim. Aí ela fazendo uma escultura de um homem de pedra, assim, pensando no coisa. O coisa? Ele é grotesco? Sim, mas pelo menos é de pedra, se é que você não entende. Uma pergunta relevante. A Mulher Hulk faz parte de qual universo? Vingadores ou Quarteto Fantástico? Eu acho que a Mulher Hulk, ela vai pros Vingadores, né? Depende, que ela já participou de tanto grupo, cara. Porque agora ela também tá nos Quarteto Fantástico, que vai ficar agora no Marvel Now, né? Quando os direitos foram vendidos, os caras acho que determinaram que personagens que englobavam dentro do acordo. É possível até que a Mulher Hulk esteja, mas eu não sei não, eu acredito que não, cara. Mulher Hulk é o universo pro Hulk, né, cara? Tá cagando pra Mulher Hulk, né, cara? É, como é que você vai fazer a Mulher Hulk? Porque seja aí vai ficar ridículo. E pintar uma mulher de verde vai ficar mais ridículo ainda. Como a Bridget Nielsen? É. Vi o filme Avengers XXX. Tem uma Mulher Hulk no filme. Meu. E é muito escroto, cara. Nem o Safão fica excitado com aquilo. Esse filme deve ter uma pegada mais séria, né? Um pouco do que o outro, que era mais galhofa em alguns momentos, né? É, os dois primeiros, o meu problema com eles não é os filmes serem ruins e ponto. É porque é Quarteto Fantástico, então você sabe que podia ser muito legal e ficou aquela coisinha Sessão da Tarde pra criança, né, cara? Cara, mas Quarteto Fantástico, assim, a gente pensar bem, é meio difícil de trabalhar, cara. São personagens um pouco difíceis de se trabalhar. Você tem que ficar com um troço grandioso, espacial e tal, e com os caras sérios, só que a imagem que o público tem dele não é essa, né, cara? É do desenho animado. As pessoas, elas já associam os personagens que se esticam com o Homem Borracha, sempre com uma coisa ligada ao humor e tal. É meio complicado, assim. Complicado fazer um efeito especial de um cara que estica e que não fique meio galhofa, né? O Quarteto Fantástico não é o grandioso. O que dá o gosto pro Quarteto Fantástico é a relação familiar. Grandioso por grandioso, existe um monte de filme por aí. Não, mas o que eu quero dizer é que podia ser uma coisa mais ampla, assim. Ficou bem comediazinha de Sessão da Tarde. Se você não fizer um troço grandioso, Modeste, e focar só na parte, eventualmente acaba ficando meio galhofa, entendeu? Não tem como, cara. Então quando você bota eles numa situação muito grande, aí você tem como desenvolver aquilo de uma forma um pouco mais dramática e levar até as relações inteiras pra isso. Mas se o cara tá lidando com um problema menor ali, entendeu? Aí acaba com ceninhas do elástico esticando a mão pra pegar papel higiênico. O grande erro do filme, eu acho que foi a escolha do Dr. Destino tão ridículo e de usar o Surfista Prateado como Teletubbie no momento, assim. Aquela hora de ele passar a imagem do universo na barriga do Surfista Prateado. Mas, tipo, pô, o lance do Galactus, tá ligado? Que podia ser uma coisa grandiosa, ficou besta. O Surfista foi usado de uma forma besta, o Dr. Destino foi usado de uma forma besta. Tudo é meio bestinha, assim, é meio filmezinho de... Ah, cara, o Tocha Humana é um personagem totalmente, né? Tudo bem, eu não tô falando, né? Nos quadrinhos também, no início, principalmente, ele era o jovem, né? Descolado, né? Marrentinho e que só queria curtir, farra, não sei o que lá. Com o tempo de adaptação, né? Não dá nem pra falar mal. Mas ficou muito galhofa, né, cara? Não tem jeito. Foi o tipo de filme que eles viram naquela época pra se fazer, né? Realmente tô curioso pra saber o que, que eles vão pretender fazer agora, que com certeza vão ter que fazer uma pegada um pouco diferente, né? É um diretor que já tá conhecido por um filme aclamado aí, que foi feito de uma forma diferente. Então, vamos ver. Vamos esperar pra ver o que vai surgir. E o cara pode se basear muito um pouco em... O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara. Ir numa pegada de Vingadores, sabe? Porque o Vingadores tem aquele lado mais sério, entre aspas, mas é super galhofa também, né, cara? Tem muita cena galhofa no filme. A única coisa que eu acho que o Quarteto Fantástico deveria ser usado era mais explorar um pouco mais a genialidade do Reed Richards, né? Sim, lado mais ficção científica. Exatamente, né? E por aí pelo lado ficção científica, criar a história, basear a história. Aí... Dava pra se basear naquele Perdido do Espaço também, né? O filme. Destruir a família Robinson. Maurinho, as crianças. Agora vamos aos Mutunas, o higiene podre, XXX-Men. Vamos ter aí um filme do Wolverine, passado no Japão, que o senhor Hugh Jackman, mendigo, andando aí pelo Japão, com a barba por fazer, todo esculhambado. Todo mundo agora tá andando de mendigo no meio do mundo. Wolverine hipster. O Super-Homem também tá assim, no filme do elegante Zack Snyder. Exato. Vai se basear na clássica minissérie feita pelo Chris Claremont e pelo Frank Miller, e sim que também numa feita pelo Brian K. Vaughan com o Eduardo Risso. que também se passa no Japão, mas que não tem relação nenhuma com a outra, com a mais famosa, né? Bomba de Hiroshima, que o Wolverine tá na bomba quando explode? Ah, exatamente. Eu vi essa bosta. Exatamente, exatamente. Triste do caralho. Pois é, então vai se basear, parece que principalmente nessas duas HQ, mas parece que vai ter o Samurai de Prata também, se eu não me engano. Tá com cara de samba do crioulo doido, né, cara? Samba do japonês doido. A notícia boa é que vai ter a Yukio e vai ter a Mariko Yashida. Então, pelo menos alguma coisa de bom vai sair daí, que as duas são gostosas. Tu falou agora samba do japonês doido, eu me lembrei daquele grupo japonês que canta pagode, cara. É muito legal, né? E quando saiu a escolha do elenco, eu me animei com esse filme, porque foi bem os personagens, tirando o Samurai de Prata, são bem os personagens da minissérie Wolverine. Cara, tem alguma pegadinha nesse roteiro aí, que os caras estão falando, que desde que começou eles falaram assim, não, Wolverine 2 vai ser fantástico. Os caras encontraram um toque de Midas, né? A ponto então, de renegar o primeiro, que eles estão falando que é o Wolverine 2. Não é grande perda, né, se renegarem com o primeiro, né? Vamos falar a verdade, né? Como é que eles vão fazer um filme do Wolverine sem ter um integrante do Black Eyed Peas, cara? Vai fazer a Mariko. Vai ter a Lady Gaga no filme do Japão. Tem alguma jogada aí que a gente não sabe qual é, né? Que estão falando que tem algum macete aí nesse roteiro. Tá juntando histórias bem diferentes, né, cara? A única semelhança que tem nessa minissérie chamada Logan e a Eu Wolverine, né? Também conhecido como Dívida de Honra, né? Tem mais de um nome aqui no Brasil. É que se passa no Japão, assim. São épocas diferentes, são histórias completamente diferentes. Não sei qual vai ser a jogada de juntar isso daí. Uma é totalmente um Wolverine senhor fodão, né? Porque ele sobrevive a tudo nessa Logan. E a outra já é uma pegada de Wolverine já é mais vulnerável, né? E o Wolverine, ele cai por flecha numa história, por flecha com veneno, e na outra ele sobrevive à bomba de Hiroshima. Pois é, então assim... Então tá na cara, ele vai começar como alguém frágil, vulnerável, que é machucado por uma flecha, pra no final do filme ele surgir redentor, suportando uma bomba atômica. Vão inverter o tempo, né, nessa história, né? Vai ter uma máquina do tempo. Eu imagino que seja alguma coisa assim, porque como ele aparece, provavelmente vai aparecer no início perdido, sem memória, andando todo barbudo e cabeludo, pra depois ter esse movimento, né, do roteiro de ele se tornar o Wolverine que a gente conheceu nos X-Men, um pouco mais violento, eu acho, um pouco mais agressivo e mais decidido a partir do filme, né? A partir do desenvolvimento da história. Que perde todo o sentido com a minissérie do Frank Miller, que justamente é o contrário. É o lance dele encontrar o homem dentro dele. Olha, essa espada de madeira não é só pra treino, né? Será que o homem dentro dele é o Samurai de Prata? Bom, não sei o que esperar do Wolverine, é uma incógnita ainda, mas tô curioso pra ver qual é essa grande jogada. E curioso pra ver como é que vão juntar os filmes todos dos X-Men, dos X-Men, numa coisa só, que é o que estão falando agora, né? E que vão adaptar First Class 2, ou seja, Second Class, sei lá. First Class 2 é estranho. Eles dizem que vão usar como base, ou pelo menos alguma ideia ligada à revista Dias de um Futuro Esquecido, que se é que você não conhece, tá ouvindo o podcast, manja Exterminador do Futuro, o cara voltar no tempo pra impedir uma coisa, não sei o que lá, não sei o que lá, ele é contemporâneo dessa história ter saído nos quadrinhos, que tem uma certa lógica parecida, né? Aparecem os personagens em duas épocas diferentes, num futuro todo fodido, e uma pessoa vem do futuro todo fodido pra alertar eles de um problema e eles tentarem impedir esse problema. E eles dizem que vão usar esse recurso dessa história pra tentar criar uma coesão entre os filmes todos dos X-Men que já tiveram. Aqueles três, o First Class. É bem estranho, né? Porque tem algumas incongruências aí nesse negócio de juntar tudo, né? cronológicas, né, cara? Porque se a gente for realmente acreditar, né, na cronologia de First Class em relação aos três primeiros do X-Men, a Tempestade tem os seus 50 anos hoje em dia, né? Isso tudo se resolve, cara. Tipo, eu não duvido nada que vá dizer que aqueles três filmes eram realidade alternativa, que foi modificada e deixou de existir quando algum personagem veio pro passado, em X-Men First Class 2, e mudou as coisas. É, quando bota viagem no tempo, bicho, tudo pode acontecer, entendeu? Não dá pra saber. Mas o que deve acontecer é que algum personagem da primeira franquia deve aparecer, né? O próprio Wolverine talvez apareça já, velho. Cara, não tem como os caras fazerem uma sequência no futuro que não tem um Wolverine com aquela mecha de cabelo branco que nem na revista, cara. Se vocês deixarem, tipo, se vocês perderem essa oportunidade, nem vou no cinema, bicho. Não tiver a sequência do Wolverine sendo morto pelo Sentinela, né? Putz, é, aquela sequência é foda. É que o Wolverine hoje tá muito mais fodão, ele jamais morreria daquele jeito hoje. Da mesma forma como foi pra gente lendo, quem acompanhou na época essa revista, né, e viu assim, caraca, matou o Wolverine. E olha que o Wolverine nem era tão fodão na época, mas já causou impacto. Imagina eles fazerem isso. E é perfeitamente plausível, porque tá mostrando um futuro, né? Que ninguém sabe se vai acontecer. Essa cena seria uma cena pro cara fazer no cinema que ia causar um impacto e o pessoal ia gostar, cara. Ah, e o Wolverine do cinema também não é tão fodão quanto o Wolverine dos quadrinhos de hoje em dia, né, cara? Tipo... Não sabemos se ele vai sobreviver à bomba de Hiroshima, né? É, tem isso. Eu já tô imaginando que quem vai voltar no tempo vai ser o Bishop e vai dizer que Gambit é o traidor. Traidor, é. Ah, não, vira essa boca para. Aí pegar aquele bucha do filme do Wolverine que fez o Gambit. Ah, cara, eu acho que eles não vão. Eles não vão inventar muito, mas já tem muito personagem já, cara. Eu não acho que eles vão enxertar muita gente, não. Vão no máximo enxertar mais um ou dois já. Eu acho que só esse lance de já mostrar os X-Men do futuro, se é que isso vai realmente acontecer, já é margem pra personagens novos o suficiente. Eficiente já, não acho que vão inventar muita gente nova aí, não. Eu acho que eles vão fazer um esquema meio Vingadores, eles querem juntar todo mundo que já participou e fazer aquele mega combo, todo mundo junto, assim. É. Aí cabe um monte de gente. Bom, a Halle Berry já tá com... Hoje em dia tá mais barato, né? Porra, 2 milhões por uma xoxota, cara? Puta que eu pariu! É, já não tá mais com aquele cachê tão alto que nem antigamente, né? Halle Berry tá meio Gretchen, assim, né? Que é de uma época, né? Se chama até pra fazer parte da Fazenda, ela tá... Daqui a pouco a Halle Berry tá fazendo a Fazenda, exatamente. Na minha inocência, na minha ingenuidade, na minha boa fé e otimismo, eu ainda espero... que Dias de um Futuro Esquecido seja um título metáfora e não uma literal como foi na HQ. Pode tipo, porque tipo, futuro esquecido, que era o futuro que o Xavier queria, que fosse da consciência humana, que aí surgem as sentinelas e começa uma guerra com as sentinelas e isso não vai acontecer. Mas não sei. É, pode esquecer. Já falaram que vão tentar juntar tudo e fazer um mega combo, Super Plus, Tabajara, e estabelecer uma mega franquia e tal, pra eles poderem vender muitos bonequinhos de todas as épocas e encher o cu de grana. É uma coisa que me deixa meio puto, né, cara? Por que eles não pensaram nisso antes? Temos a franquia X-Men, vamos tentar fazer uma coisa coesa e ganhar muito dinheiro criando um universo mutante? Não, eles tiveram que ver Vingadores fazer isso. Mas é aquilo que o Modeste falou, cara. A coisa sempre gira em torno de, pô, temos que fazer pra não perder o direito. Porque o que acontece? A Marvel tem um acordo com essas produtoras, né? Porque a Marvel tava abrindo falência. Ela vendeu, entre aspas, a preço de banana os personagens pra as pessoas adaptarem e fazer seus filmes, né? Então, as produtoras, a Fox, no caso, a Sony, que tem direito pra fazer filmes desses personagens, o direito é vitalício. A Marvel nunca vai recuperar esses personagens a não ser que eles deixem de produzir filmes. Eles só têm a única obrigação. De tantos em tantos anos eu tenho que fazer um filme com esses personagens. Que por sinal, que advogados eram esses da Marvel, hein? É, não. Porra, advogado que eles tinham que pagar, né, cara? Era um advogado cego lá, era o Matt Murdock que tava cego. Não, aqui, sabe o que foi isso? Sabe quando você vê aqueles anúncios de jornal assim, ó, vendo o apartamento, aí é aquele puta apartamento que custa metade do preço, motivo dívida? Foi o cara que tá fudido e vende, cara, a Marvel o carro pela metade do preço. A Marvel, por muito foco, não foi comprada pelo Michael Jackson, cara. Porra, bicho. A Marvel hoje em dia era pra ser da DC se a justiça americana não tivesse proibido de fazer monopólio, né? Exato. Ah, na verdade, a DC era pra ser da Marvel. É, não, é o contrário. Teve uma época que a DC ficou na merda também, que a Marvel quase comprou a DC, sim. Crise nas Infinitas Terras, originalmente, era pra juntar com a Marvel. É, bom, essa parte eu já não sei, mas eu sei que teve essa história, assim, da DC. Teve uma época que os caras olharam e falaram assim, pô, a Marvel tá vendendo melhor. Pô, vamos licenciar esses personagens pra Marvel e tal. E aí rolou essa história. Inclusive, o John Byrne fez o o primeiro conceito dele de fazer uma história do Superman era fazer um reboot do Superman pra incluir o Marvel. Depois de Crise na Infinitas Terras, Crise Final, Crise não sei o que, podia ter um especial, né? Crise financeira. Daí juntava os dois. Juntava a Marvel e a DC, né? A bolha do quadrinho. Fazer uma coesão dessa porra não dependia de muita coisa. Dependia assim, contratava um nerd, deixava um quadro branco, assim, e ele só falava, só ligava as coisinhas assim, tipo, cara, se o Fera tá em X-Men 3, ele não pode ter 25 anos nos anos 60, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio simples de fazer. O Fera é um caso à parte, você não sabe como é que ele envelhece, se ele envelhece igual, aí tudo bem. Pode ser tipo Wolverine, ele tem um fator de cura no cinema. Aí tudo bem, o negócio são outros personagens, né? A Mística também acontece a mesma coisa, mas, tipo, o negócio é um Magneto fundado os X-Men junto com o Xavier, e no outro filme ele tá recrutando já velho a Jean Grey. É, sabe, tipo, um nerdzinho ali sentado com um quadro branco dizendo, não, olha só, isso aqui não dá pra gente fazer, porque a gente já cagou aqui na frente, sabe? O problema de ele chamar um nerdzinho, ele chamaria o Kevin Smith, daí dava merda. Não, não tem. Aqui é o Daniel HDR e você está ouvindo o Whatever! Gritem, Whatever! Agora vamos falar dos filmes da própria Marvel. A gente já falou do Justiceiro, né, que já voltou pra Marvel. O Blade também, os direitos dele parece que já expiraram também. São personagens que estão à disposição da Marvel, caso ela queira fazer. Eu não vejo a Marvel mexendo com esses personagens. Vocês acham que vai ter alguma coisa? É só se for fazer aquela lógica de juntar, se o Demolidor vier, o Motoqueiro Fantasma, e juntar alguma coisa mais urbana. Mas acho meio, sei lá, eu acho que não tão cedo. Cara, já fizeram tanta tentativa com o Justiceiro, nenhuma realmente deslanchou, né, cara? Eu acho que já tentaram até com uma pegada mais violenta, mais próxima dos quadrinhos também. O que eu acho é que a Marvel devia pegar esse povo e botar em seriados, né? O Justiceiro num seriado seria mais interessante do que um filme hoje em dia. Sim, concordo. Eu discordo por causa do vídeo que saiu do Thomas Jane de Justiceiro agora. Pô, mas dá pra fazer um seriado com o Thomas Jane de Justiceiro, pô. Cara, mas o filme, sabe, aquele curto deu um gás tão bom. Eu acho que dava pra fazer mais uma tentativa que seja de filme de cinema, entendeu? Cara, mas já teve, na verdade, um seriado do Justiceiro. Na verdade, era uma mistura do Justiceiro com o Demolidor, né? Justiça Cega. Vocês lembram de Justiça Cega? Que pariu. Ele não acreditava no sistema. Eu instalei o Windows 95, eu acreditava no sistema. Ele deu tela azul, eu ainda acreditava no sistema. Coisa meio racionais, né, cara? O problema é o sistema. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Agora temos a iniciativa da Marvel voltando agora, né? Ele já tem um monte de filmes programados aí pra começar a famosa fase 2. Foram muito bem sucedidos em juntar todos os filmes da Marvel Studios num grande apogeu que foi Vingadores. Apogeu é uma palavra muito gay, né? Parece um desfile de escola de samba, assim. Eu ia dizer. Apogeu tá em toda a letra de samba enredo, né? É o apogeu. O apogeu e a glória do Império Inca. O apogeu e a glória do Vingador Dourado. Ui, gente. As escolas de samba estão perdendo no altos temas, cara. Não duvida nada, rapaz. Qualquer hora vai ter uma adaptação. Já teve o Homem-Aranha e o Batman no Carnaval Carioca? Por que, que não vai ter? Não pode ter os Vingadores. Dá pra até usar as letrinhas, as musiquinhas dos desenhos desanimados da Marvel pra formar um samba enredo. Cara, isso é uma ideia. Aceitar uma ideia de fazer um vídeo. O problema dos Vingadores do Carnaval Carioca que ia ter o Mussum vestido de fantasma, Super-Homem junto com Homem-Aranha, junto com o Homem de Ferro, ia ser bonito. Renato Aragão de destaque, né, de Super-Homem. É um pássaro? É um avião? É um foguete? É uma arara cheia de mé! Arara é a tua mãe, criou! Punta Quinté! É o que você é! Tá desmeitado que não avoa! É urubu e não avoa! Então agora já temos vários filmes programados aí. O Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América 2, Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia e Vingadores. São os que estão na sequência para começar a sair a partir do ano que vem, culminando muito provavelmente em Vingadores em 2015. Homem de Ferro 3 é o que a gente já tem algumas notícias aí, né? Se dirigido pelo Shane Black, a gente já viu algumas imagens aí, viu uma armadura do Homem de Ferro toda patriótica lá, toda, né, que dizem que vai ser o War Machine, na verdade, né? Chegaram a cogitar que ia ser o Patriota de Ferro, que já apareceu nos quadrinhos. Seria a versão americana oficial do Máquina de Guerra, então. Isso, é. Porque a roupa é igual o Patriota de Ferro, igualzinho. Se esse podcast já tivesse sido publicado, provavelmente já tem o primeiro trailer, que já tem a primeira prévia circulando por aí. Ah, sim, essa é a notícia de pessoal que já viu uma primeira prévia do Homem de Ferro 3, né? Fala aí dessa, Modeste. Então, o primeiro trailer, o que falaram é que foi uma pegada muito mais Dark Knight, utilização do Homem de Ferro, porque é um trailer onde o Homem de Ferro só apanha, não tem nenhuma piadinha, tem um míssil que destrói a mansão dele, o Mandarim destrói todas as armaduras do Homem de Ferro nesse trailer, ele fica relento, vamos dizer, quase um queda de Tony Stark. Será que o pobre corta a energia dele no dia seguinte, no Batman? Provavelmente. Porque isso foi a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida, tipo, o cara fica pobre e a companhia elétrica corta a luz na mesma hora. Pô, mas o cara tem o reator Ark, porra, como é que vamos cortar a luz dele? Aí é que tá, uma das cenas com o reator Ark tá boiando e ele tá nadando atrás do reator dele. Aí quando ele bota uma musiquinha de comédia atrás dele. Aí ele encosta no reator Ark, assim ele enrola, velho, vai mais pra longe, cara, fica tentando alcançar. Fica, tipo, o esquilinho da Era do Gelo, assim. Esse é o Tony Scratch. Que merda, só do Arevo que você soube essas merdas. Todo ano eu faço as minhas previsões para o futuro. Não tem como prever tudo o que vai acontecer. Vai envolver o Mandarim, vai envolver... que mais, hein? Plot tem um personagem que nos quadrinhos criou o Strems, né? O doutor lá que criou o Strems, que é o vilão do arco Strems. E no filme diz provavelmente ele seja um capanga ou vai ser utilizado pelo Mandarim. É, vai ser uma adaptação daquele arco que o escritor Warren Ellis fez, né? Nos quadrinhos, né? Que envolve essa tal tecnologia do Strems aí, né? Exatamente. E estavam falando que o Mandarim ia ser completamente diferente dos quadrinhos, mas pelas notícias que saíram, ele é bem estereotipado, mesmo o Mandarim dos quadrinhos, né, cara? Inclusive, não, o Mandarim usa armadura. Ah, que porra, cara! Claro, ele é um vilão do Homem de Ferro, ele usa armadura, é óbvio. Que uma armadura, porra! O que aparece no trailer é o Ben Kingsley está numa armadura sem capacete. É. Ah, mas vai tomar no cu, cara, os caras... Vai tomar no cu. A revolta do Moro aí, sagado. Eu não vou ver outro filme do Homem de Ferro enfrentando um cara de armadura, sério, não vou. A revolta do Moro, vale o podcast inteiro. Apareceu um pacote. Olha o português do Arema. Porra, eles só fazem isso, cara. Homem de Ferro enfrentando o Robocop de uma vez, cacete. É uma hora da ideia, não, que o Zapadinho aproveita, hein? Todo ano eu faço as minhas previsões para o futuro. Não tem como prever tudo o que vai acontecer. Então é isso, Homem de Ferro 3, ainda não sabemos muita coisa, mas tá apontando aí talvez pra ser um filme mais sombrio, que é meio estranho, assim. Porque o filme do Batman, que a gente já falou dele, mas ele meio que foi pra um lado, em grande parte do filme, mais aventuresco, assim. Na primeira metade do filme teve uma sequência grande de ações ali, que ficou legal, assim, mas que remetia a ser mais próximo dos filmes da Marvel do que da inovação que ele mostrava antes, né, que o Nolan mostrava antes no Batman. E agora a Marvel é um copiando o outro, né? Agora a Marvel vai tentar, talvez, ir mais pra um lado sério, que nem o Cavaleiro das Trevas e tal. Nenhuma tá satisfeita com o que tá, né? Assim, uma tem que mudar pro lado da outra. Eles querem puxar mais pro drama, né, cara? Até ontem eu tava conversando com um amigo meu que não lê quadrinhos e que não, tipo, não é ligado com super-heróis, que ele falando, eu vi um filme do Batman, o último, mas é drama, né, cara? Não é um filme de ação. Mesmo sendo mais aventuresco, ele tem essa pegada drama do Batman. Provavelmente o diretor quis pegar, dar uma carga mais dramática pro filme, cara, do Tony Stark. E assim, eu acho que particularmente era um caminho natural do filme, porque se você for pegar a lógica de jornada do herói, o personagem elevou-se no primeiro filme, surgiu, né, aquele herói. No segundo filme ele descobre o passado dele, descobre a história dele, pra no terceiro filme ele tem uma queda, pra depois retornar. É natural. É, mas assim, eu acho que da forma como estão fazendo com o Homem de Ferro, se fizerem isso, vai ficar uma trilogia, assim, bem estranha, assim, de você pegar os três filmes e assistir. Mas vai ser uma história muito coesa. Porque assim, do primeiro pro segundo, eu já achei muito exagerada algumas coisas da parte de humor e tal. Eu achei que ficou solto demais, com uma coisa meio sem nexo, assim. O primeiro tinha uma história de fundo um pouco melhor e conseguia encaixar o humor no meio daquilo dali. O segundo já ficou meio galhofa, cara. Não, não é uma comédia. Botaram um personagem pra ser Tony Stark, tipo um Celso Portioli das armas. Oi! Caralho. Não, mas é, eu lembrei de Celso Portioli também quando eu vi. Ficou exagerado pra cacete, entendeu? E outras coisas que tu fala assim, puta merda, o vilão tá preocupado com o passarinho dele. Meu passarinho foi embora, bateu asas e voou, e eu já estou contando as horas de rever o meu amor. Tem umas vaciladas assim, o Tony Stark tá muito exagerado no, na parte do humor em alguns momentos, então as cenas bem... É legal, assim, tu vê na hora, tu acha até engraçado e tal, mas tu sabe que tá errado, né, cara? Em alguns momentos eles realmente perderam a mão ali. E aí pula de um filme que eu acho que eles conseguiram equilibrar bem tudo, que foi o primeiro filme, que eu acho um bom filme até hoje, muito bom, pra um filme que ficou galhofa pra cacete, e aí já pula pra um filme sombrio, é, vai ficar um troço meio estranho. É, mas isso tem a ver com mudança de direção também, né? Mudou o diretor agora, ele tá querendo colocar a cara dele do inferno. Ah, cara, mas a Marvel é meio esquizofrênica, esses filmes delas vão ser meio esquizofrênicos mesmo. Aí, Thor 2, já parece que vai ser como o pessoal, muita gente pediu, né, muita gente que viu o primeiro filme, vocês pediram, um filme mais voltado pro lado de Asgard, ou pros reinos de, próximos a Asgard, ou coisa do tipo, parece que vai envolver um lado mais sombrio também, que seria enfrentar os elfos negros, ou coisa do tipo, e ao mesmo tempo parece que vai ter alguma coisa na Terra também, não vou abandonar totalmente o plot da Terra, porque a Jane Foster, né, que é a personagem lá da... Ih, rapaz, esqueci o nome da... Como é que é? Natalie Portman. Natalie Portman. Gostosa. Ela é gostosa. Vai aparecer também, vai interagir inclusive com o Odin lá do Anthony Hopkins. Eu acho que eles vão fazer o caminho inverso do primeiro filme, vão fazer a Jane Foster ir pra Asgard e se envolver em várias confusões em reinos muito loucos. O problema é que já tá começando, depois que saíram os primeiros plots, já tem um monte de manifestação de entidades de direitos civis contra o filme pelos elfos ser inimigos. Vá. Pode ser sério isso, cara. Você acha que é eles vão fazer elfos sombrios? Pronto. Eu tô falando sério, vocês acham que é brincadeira? Já se manifestando a resposta. Cara, mas Dark não tem nada a ver. Dark é escuro, não é da raça, não é algo racial. Dark, na verdade, a tradução seria sombrio, né? Não seria escuro. Provavelmente eles vão fazer essa pegada. Eu acho que eles vão botar literalmente elfos negros, né? Vão se chamar provavelmente elfos sombrios, escuros, né? Esse pessoal faz muito burburinho, não dá em porra nenhuma também, cara. E a Marvel vai comprar uma briga muito grande de fazer isso, porque vai sair, já vai ter saído o Hobbit, e o Hobbit também vai ser uma trilogia. Concorrer com a fantasia de Peter Jackson não é uma coisa muito saudável. Tem nada a ver com o cara, até, ó, bicho, você tem que pensar uma coisa, Modeste. Os filmes da Marvel, eles agora fazem parte de uma mega franquia. Todo mundo agora tá ligado, principalmente depois dos Vingadores, que tá tudo interligado e vai ficar ligado nisso mais do que já tava antes. O sucesso de Vingadores foi do caralho, bicho. Foi muito sucesso. É uma das maiores bilheterias de todos os tempos. Tá todo mundo ligado nisso agora. O pessoal agora vai ficar ligado assim, caraca, filme do Homem de Ferro, aquele cara dos Vingadores também, que, porra, caramba, será que vai aparecer o Hulk? Será que vai... É simples, Fred. Depois de Vingadores, todo mundo sabe quem é o Thor, quem é o Capitão América, quem é o Hulk, quem é o Homem de Ferro, quem é a Viúva Negra, quem é o Gavião Arqueiro, todo mundo sabe. Quantas pessoas leigas que não conheciam quadrinhos e que viram só Vingadores ou que viram só o Thor, que vocês ouviram falar que o Thor era o Senhor dos Anéis da Marvel? Ninguém. Eu ouvi muita gente falando que... Tá, cara, mas eu não acho que é uma concorrência tão direta assim, Modeste, porque tudo bem, na época que o cara viu o Thor, o cara pode ter achado isso. Agora o cara já tem uma visão diferente por causa do sucesso dos Vingadores, entendeu? E mesmo que tem a ver, cara, é, você tem vários filmes do mesmo gênero, às vezes, do mesmo uma ambientação, concorrendo, e a pessoa vê os dois, cara. Nada mesmo, pessoalmente, assim, Thor, por mais que uma continuação sendo nos reinos e ser uma coisa mais fantasia, cara, todo mundo vai assistir como um filme de super-herói. O Hobbit, todo mundo vai ver como um filme medieval, continuação do Senhor dos Anéis. Cara, eu posso te falar uma coisa, o filme do Hobbit, ele tem uma pegada mais voltada pra aventura, uma aventura medieval mesmo. Já o filme do Thor, eles já estão querendo fazer uma pegada tipo Game of Thrones, cara, que tem um apelo muito grande, uma coisa um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Deus te ouça que seja por aí, porque eu já tava pensando que Thor ia ser meio galhofado, assim. Se for pro lance Game of Thrones, tá salvo. É, o cara que tá trabalhando no filme do Thor veio do Game of Thrones, cara, é um dos diretores, né? Exatamente. Vai ser um Game of Thrones com um cara que voa. Eu só espero que tenha um pouco mais de ação demorada, e não aquelas ações corridas, né? Que o cara, no instante, acabou. Vai ser, porque agora não tem mais o Kenneth Braga. É, mas eu guardo o filme do Thor, eu continuo gostando, o filme é muito bom. Eu gosto. Só aquele combate contra o Destruidor foi meio broxante, mas... Como todo combate final, exceto Vingadores, todos os combates finais dos filmes da Marvel. É, não, esse nem foi nem o final. Esse que eu tô falando não foi nem o final. Foi aquele do meio do filme. Tô esperançoso pro filme 2 ser melhor ainda, cara. Vamos ver. Eu acho que vai ser melhor. Eu também acho, porque mesmo porque eu acho o Capitão América, eu achei melhor que o Thor. Eu também. Eu acho que eles vão chegar num equilíbrio agora. E estamos falando do Capitão América. Capitão América agora vai ter o filme, vai envolver a história do Soldado Invernal, né? Que é o Buck, que supostamente morreu no primeiro filme. Nos quadrinhos isso também aconteceu, e depois ele volta como um Soldado Invernal, que seria um Capitão América da... Super Soldado Soviético. Isso. Que, como o Vini concordou, ele perdeu o braço no primeiro filme. O que eu acho legal dessa nova leva é que o Homem de Ferro vai... essa pegada da continuação da trilogia, né? O Thor uma coisa mais fantasia, e o Capitão América eu acho que vai mais pro lance de espionagem, de envolver a SHIELD, de envolver espionagem internacional, conspiração. Cara, é legal você trabalhar esses diferentes aspectos de um mesmo universo, né? Pois é, mas aí tem um padrão aí, se a gente for olhar, né, cara? Pode ser uma impressão que a gente tá tendo pelo pouco que a gente tá sabendo dos filmes, por algumas poucas notícias. Mas também dá a entender que vai ser um filme mais sombrio, né? Você já não vai ter mais aquele negócio dele usar um uniformezinho e de apresentação da Segunda Guerra e não sei o que e tal, e mostrando a origem, mostrando ele treinando com o escudinho, bababá. Já vai ter um cara estabelecido que tem o drama de estar fora de seu tempo, e com o Soldado Invernal, que, como você falou, uma trama vai criar uma identidade própria, eu acho, para diferenciando dos outros, né? Que os filmes da Marvel, ela tinha sempre aquele padrão filme de aventura. Agora, concordo contigo, de repente cada um vai ter um pouco mais de identidade própria, mas todos um pouco mais sombrios, né? É o caminho natural das coisas, né? Tipo, eles tentarem botar um pouco mais de seriedade, digamos assim, dentro das franquias. Mesmo por causa da trilogia do Christopher Nolan, né, cara? Do Batman. Se você fizer uma continuação super aventuresca, que nem foi o primeiro Capitão América, já não cabe mais. Já não... Tipo, até dá pra fazer, mas daí vai ficar muito galhofinho, assim. Como ficou o Homem de Ferro 2? Depende. Tem uma época dos quadrinhos, o problema é que eles acordam o Capitão América já nessa época de agora. Mas tinha uma época dos quadrinhos do Capitão América, na época da Guerra Fria, que era muito bom, cara. E se eles pegarem essa pegada SHIELD, que tinha bastante, dessa coisa, os Estados Unidos e União Soviética, que tinha bastante nos quadrinhos antigamente, dá pra fazer puta de um filme, cara. Pegando essa temática do Soldado Invernal, não vai ter a União Soviética em si, eles vão criar a lógica dos tentar terroristas, né? Provavelmente o Soldado Invernal vai ser esquecendo agora o nome do personagem no quadrinho, que é o chefe dele, que vai ser provavelmente algum terrorista soviético dissidente, né? Alguém que era ligado à Guerra Fria, queria a Guerra Fria de volta e vai utilizar o Soldado Invernal pra isso, pra criar confusão. Eles podem usar um plot de que a Hydra tá se reestruturando, alguma coisa do tipo. É, provavelmente. Ah, só pra lembrar rapidinho que pode ter a ver, no filme do Homem-Ferro 3 aparece a IMA, a Ideias Mecânicas Avançadas. Ah, sim, é. Isso aí vai estar ligando provavelmente esses dois filmes aí. Eu tenho muita esperança que Capitão América 2 seja um filme bem legal. Agora vamos falar sério, né? O filme que todos estão aguardando, Homem-Formiga. Meu Deus. E aí, Moura? Homem-Formiga. Eu só quero entender como é que o Homem-Formiga vai ser melhor do que Querido Encolher as Crianças. Não, vai ser o Rick Moranis. Não, mas aí é que tá. Eu acho que eles deviam fazer o Hank Pym interpretado pelo Rick Moranis. Algum de vocês viu a descrição da cena que o diretor mostrou a Marvel pra poder ser aprovado o filme? Não. Eu vou ler aqui a sequência da cena que ele falou, né? A cena começava com uma filmagem de um longo e branco corredor com dois guardas armados no final, guardando um elevador. A câmera volta pelo caminho e vai até um duto onde vemos Homem-Formiga pela primeira vez, pequenininho, e ele rapidamente salta pela passagem, pousa no chão, ainda minúsculo, começa a correr em direção aos guardas, então ele aperta o botão, cresce, fica do tamanho normal, os guardas começam a disparar nele, aí ele salta no ar, enquanto diminui de tamanho para para evitar as balas, pula em uma das armas dos guardas e salta novamente para dar um soco no rosto do guarda, que faz uma bochecha tremer e tal. E aí ele volta ao seu tamanho normal e soca o outro guarda através de uma janela de vidro. Então ele pressiona o botão de novo, pressiona o botão do elevador, e enquanto as portas abrem, ouvimos uma música até que ele entre. Vira para a cama e as portas se fecham. Tipo o Axel Smart, que fica grande para depois ficar pequeno só para gastar efeito, né? Porque o cara podia ter chegado pequeno até os caras e ter crescido só na hora de detonar isso. Ele, né? Eu pensei a mesma coisa, a gente tem que ser. Em suma, ele vai querer utilizar essa coisa, né? Do jogo de imagem pra. Ah, ele tá pequeno e bate no cara, tá grande e fica mudando e mudando. Só que assim, tipo, não, essa sequência aqui não diz nada sobre a história, né? Dá a entender que ele tá entrando em algum local, mas a ideia, cara, da história. O Homem-Formiga eu acho que seria um personagem pra ser bem aproveitado se fizerem ele bem ligado à Shield e aproveitarem pra desenvolver mais a Shield, que já deve aparecer bastante no filme do Capitão América. Como o Modeste falou bem aí, tem a IMA, né? Ideias mecânicas avançadas, são vilões também ligados a essa parte de tecnologia, né? Que podem estar envolvidas com a Shield também, alguma coisa assim. E o Homem-Formiga já teve uma versão do Homem-Formiga, que era uma versão mais cômica, que era um cara da Shield que conseguiu um uniforme com os poderes do Homem-Formiga, né? E não vão fazer isso, vão fazer um Homem-Formiga mais heróico e tal, mas eles podem aproveitar esse lado dele de ser ligado à Shield e tentar fazer um filme mais da Shield. Eu acho que o caminho é esse. Porque, na boa, cara, o Homem-Formiga por si só não segura um filme, cara. Mesmo porque o nome é ridículo. Homem-Formiga. Não, Homem-Aranha pode, Homem-Formiga não pode. Ah, não, cara, é muito diferente. Homem-Aranha já tá no imaginário de todo mundo, Homem-Aranha. Homem-Formiga, cara, o grande público, eu não vou assistir essa merda nem fudendo. É muito diferente. Um é se prende na parede e o outro anda no chão. Aranha agora, é bem mais divertido do que Formiga. Subi no muro do quintal, vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando aranha pra brincar. Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Agora sim, Homem-Formiga, eu acho que provavelmente vão fazer realmente ligado a SHIELD, pegar aquela lógica meio Ultimate que ele tinha, né, que ele era bem ligado mesmo, era um cientista que trabalhava pra SHIELD, desenvolveu uma tecnologia e tal, e a do desenho, né, do desenho, assim, é o melhor personagem do desenho que tem, que esse desenho foi cancelado. Ele, pra mim, é o melhor personagem. Os dilemas dele, que ele é um cientista que não quer utilizar a tecnologia dele pra ser herói, mas tem que utilizar pela necessidade lá das coisas e tal, e fica nesse dilema até que tem um momento que ele desiste de ser herói e passa a roupa pra outro, né? Então, tem esses dilemas que ele pode trabalhar. Não sei como fazer, porque vai ser comédia, provavelmente também, é puxado pra comédia, mas aí é a questão. Não sei nem quem é o diretor, não sei como é que vai ser essa... É, não sei se vai ser voltado pra comédia não, cara. Mas O diretor é aquele Edward Wright, né, cara? Ah, não é? Exatamente, é o Edgar Wright, né, cara? Que fez parece todo mundo quase morto. Se bobear, vai ser o melhor filme de todos da Marvel. Aham. Eu acredito nos azarões, assim, cara. Eu acho que o Homem-Formiga... Agora eu vou apostar minhas fichas no Homem-Formiga. Meu Deus, um cara que gosta do Aquaman, né? Vamos falar. Não, mas o Aquaman não é azarão. Atende aí! Chega! Terminaram? Admita, foi muito engraçado. Guardiões da Galáxia, teremos um guaxinim com metranca. O Marvel Boy. Guardiões da Galáxia, um filme, já que não temos o Quarteto Fantástico, né, Marvel Filmes? Vamos apelar, né? E pegaram um outro supergrupo espacial, que não é tão conhecido, né? Só o pessoal que acompanha mais a fundo os quadrinhos. Um supergrupo espacial que provavelmente vai ter alguma coisa envolvendo aí o Thanos, ou não sei se o Screw deve pertencer ao Quarteto, né? Não sei. Mas devem pegar esse plot da final lá do filme dos Vingadores, que mostrou o Thanos, um vilão espacial, e tentar fazer essa introdução maior aí de um universo espacial já em preparação para um Vingadores 2. É o que o pessoal tá falando aí. O que está sendo dito é que ele vai ser a ligação entre os outros filmes e ele vai acabar onde vai começar Vingadores 2, porque vai ser um filme muito mais do Thanos do que do Guardiões da Galáxia. Exatamente. É lógico que eles vão fazer o filme do Guardiões da Galáxia, cara. Que coisa pra vender mais do que um guaxinim de pelúcia com uma metranca. Não, cara, e uma árvore viva, né? Esse aí que sei que tem a coisa do Senhor dos Anéis, ó. Botaram um ente aí. Quer dizer, será que vão contratar aquela árvore que fez Senhor dos Anéis pra fazer... Convenhamos que, tipo, uma árvore não deve conseguir tanto emprego assim em Hollywood, né? Eu, como fã de filme espacial, eu adoro filme espacial, acho massa, assim, eu espero que saia um filme bem interessante, porque eu li Os Guardiões da Galáxia, a única coisa que eu li deles foi a última também, foi a fase da aniquilação. E as histórias eram muito boas, assim, dos personagens, desses personagens do Galáxia. Eu sei que os Baduns, que são, o nome oficial foi dado pra raça alienígena no Vingadores, né? Eles são também da história do Guardiões da Galáxia, tem a ver com a história deles. Então, provavelmente, devem utilizar eles. Eu acho massa alguns personagens dele, que eu agora esqueci o nome, que é do cara que parece o Kratos. Drax, o Destruidor? Drax. Exato, que é o cara que ele foi criado pra matar o Thanos, né? Esse é o plot do personagem. O objetivo de vida dele é matar o Thanos. O Drax não é aquele cara verde, forte, gigante, de capa? Isso, esse aí. Bota esse cara no filme, todo mundo vai pensar que é o Hulk, né, cara? Olha o Hulk. É, que nas histórias do Jim Starlin lá, ele era do Surfista Prateado, ele era burro igual a porta, né, cara? E agora já fizeram uma outra pegada pra ele. Vamos ver o que vai sair daí, assim, o que você aposta, Moura? Eu não entendo porra nenhuma de Guardiões da Galáxia, eu fui descobrir que isso existia por causa do anúncio do filme. Mas, cara, fazendo uma pegada espacial, como eu falei, é um outro filão que a Marvel pode pegar e ampliar ainda mais o universo deles, cara. Sim. Ah, cara, eu fico com a impressão de que tô apostando muito alto, assim, já de uma coisa muito diferente, já? Assim. É, acho que ir pra uma trama espacial demais, assim, já envolvendo Thanos, eu... Sinceramente, quando terminei de ver o filme dos Vingadores, eu falei assim, cara, tomara que isso seja um easter egg maneiro só e sei lá, fique com um Vingadores 3 se for o caso. Porque eu acho que é um salto muito grande, assim, cara. Mesmo você tendo os filmes dos outros heróis intermediários ali, a esse, eu não sei se eu curto essa ideia, não. O que o Josueldo falou é que o Vingadores 2 ia ser um filme, tipo, não menor, mas não ia, tipo, expandir pra um troço absurdo, e ia ser uma coisa mais intimista, mais trabalhando o lance da equipe mesmo. Então eu acho que, pelo menos em Vingadores 2, segundo o Josueldo falou, não vai pegar essa pegada já de Thanos invadindo a Terra e o caralho a quatro. É, não sei, tomara que não, mas tudo tá indicando que vai, né? Já vão botar o Guardiões da Galáxia na aba pra entrar o outro, então, se for assim. E bom, Vingadores 2, então, menos ainda, né? A única coisa que sabemos é que o famoso Josueldon já está a bordo, né? Para dirigir o filme e ser o novo John Favreau da Marvel Filmes, né? O John Favreau mesmo que participava de tudo envolvendo a Marvel, até que ele falou, não, agora eu vou fazer um outro filme aqui com o Harrison Ford, não sei o que lá, e tocou na carrapeta. Mas ele tava envolvido em praticamente tudo, assim, depois do sucesso do Homem de Ferro, né? Ele era meio que o consultor pra tudo que envolveu a Marvel. Foi acreditado, inclusive, nos Vingadores também, mesmo não fazendo nada, ele tava acreditado lá. Parece que agora com o Josueldon tendo acertado a mão com Vingadores, ele vai ser o novo bambambam dos filmes, né? Vai supervisionar tudo, vai entender a ligação entre eles, vai dar os seus pitacos em todo mundo e vai dirigir Vingadores 2. É, e é a melhor escolha, né, cara? Porque, tipo, o cara vai dirigir Vingadores 2, ele vai dar os pitacos pra não ter as incongruências que teve em X-Men, né? É. O meu medo é ficar mais do mesmo. Uma outra invasão alienígena contando. Eu ainda torço para que o segundo filme seja isso, como o Moro falou, de que ser uma coisa mais intimista, mais na Terra, ser uma ameaça mais terrestre. E essa coisa do Thanos no Guardiões da Galáxia seja algo para ser jogado depois. Estou esperando um bom filme do Guardiões da Galáxia, porque eu gosto desse tipo de personagem. Mas eu não acho que seria realmente interessante continuar com o Thanos. Dentro do que o Josueldo falou, que é uma coisa mais intimista, se isso realmente se concretizar, pode ser que numa dessa o gancho final de Vingadores 2 seja o encontro dos Vingadores com os Guardiões da Galáxia, uma coisa assim, pra... No 3 vira um troço gigante ou coisa do tipo. É, pois é. Mas daí compromete toda uma fase 3 dos filmes da Marvel, entendeu? Se ele fizer esse encontro no final do Vingadores 2, o Homem de Ferro 3 vai ter que ser referência a isso. O Thor 3, Capitão América 2 também, entendeu? O 3 também, entendeu? Eles se encontram numa situação ali e acabou. É a mesma coisa que estão fazendo agora. O fato deles já se conhecerem, com certeza tem alguma repercussão pra eles. Todo mundo sabe que eles se conhecem e tal. O cara pode ter alguma referência referência de alguma coisa no filme, mas cada um vai ter sua história individual. E eu acho até, como eu tava falando, caminha pra cada um ter uma identidade maior nos seus filmes do que teve antes, que era sempre um padrão aventuresco, né? Pra todos os filmes. A cena final de Vingadores 2 pode ser, sei lá, o Guaxinim de Metranca encontrando com o Nick Fury e falando, ó, vai dar merda aí, já fica ligado. Eles indo até os únicos seres na galáxia que conseguiram derrotar um exército de Thanos pra pedir ajuda. É, uma coisa assim, é, mas é possível. É aquele lance, fica de olho nesse teu cu, hein? Fica. Aí ele fala, vai tomar no seu cu, Alvin, vai procurar os esquilos. Alvin. Oh, ia ser legal, hein? O Chirinho começar a cantar no meio do filme, né? Ah, cara, mas não duvido nada que vai ter muita piada sobre Alvin e esquilos, né? Vai ser piada de Ivo aqui. Se tiver uma cena em que o Tony Stark contracena com o Guaxinim, ele vai chamar o cara de Alvin, pode ter certeza. De Alvin ou de Uber, que nem como o Modesto falou aí. Todo ano eu faço as minhas previsões para o futuro. Não tem como prever tudo o que vai acontecer. Já especulamos, né? Não falamos porra nenhuma, porque na verdade ninguém sabe nada do que vai rolar. Mas e aí? E fora esses que já estão aí na gaveta ou já foram anunciados, teve um outro que chegou a ser cogitado já também, como Inumanos, como Doutor Estranho. Vamos perguntar pra cada um aí qual personagem da Marvel vocês gostariam de ver adaptados, vocês acham que ainda tem chance de ser usado. Começando pelo senhor Marcelo Soares. Cara, um filme que eu fiquei animado quando vi que ia sair, que vi que ia sair pelas mãos do, se não me engano, era do próprio Joss Whedon, ou era de alguma outra pessoa que já trabalhou na equipe, que é o Fugitivos, né, o Runaways. Assim, o primeiro arco de Runaways é muito bom pra ser adaptado pro cinema, assim, é uma história muito interessante, muito boa, assim, os personagens são carismáticos, e é perfeito pra pegar adolescente, né, porque é uma história de adolescente, então eu gostaria muito de ver o Fugitivos no cinema. É, será que não seria o caso de fazer isso com uma série de TV, talvez? É, você poderia fazer um filme e puxar pra série de TV, assim, sei lá, o filme acho que seria muito bom, mas uma série de TV também, se fosse bem feita, uma emissora de acordo, né, porque também tem isso, também seria interessante, mas não acharia ruim, não. É porque se na Warner, a gente tá bosta, né? Não, mas na Warner vai, né? O único canal que eu iria é pra Warner. Todo ano eu faço as minhas previsões para o futuro. Não tem como prever tudo o que vai acontecer. Eu sou cara que nada contra a maré mesmo, não tem jeito. Eu só consigo pensar em dois nomes agora: Hulk e Justiceiro. Porque assim, o Hulk teve uma sobrevida muito legal depois do filme dos Vingadores. Ele foi a atração do filme, quase. E depois daquele curto do Thomas Jane com o Justiceiro, cara, que seja em que mídia for, se os caras quiserem fazer uma websérie pro YouTube, foda-se, mas pega o Thomas Jane de novo. Ele é um cara que, pô, pelo jeito assim, ele fez do bolso dele aquilo, cara. Ou ele tá muito desesperado pra arranjar trabalho, ou ele gosta do Justiceiro. Não, ele gosta do Justiceiro. Tanto que ele fez o filme falando como ele gostaria que tivesse sido aquela porra daquele filme que ele fez. Não. Ele fez o primeiro filme com um contrato que ele escreveria um arco de história pro Justiceiro. Até hoje ele não escreveu. Olha aí, cara. Então pega um cara que gosta, que manja do personagem. Ele já demonstrou isso. Dá mais uma última oportunidade pro Justiceiro no cinema. Última. Se não der certo, tem terra de vez, foda-se. Mas, porra, põe esse cara pra fazer o Justiceiro. E outra, o Hulk. Aproveita a popularidade do Hulk. Agora era hora de fazer um filme do Hulk. E ninguém abre a boca pra falar isso. Cara, mas olha só, vou te falar. O plano do Hulk vai ter desenho pra molecada, e vai ter série de TV do Hulk que tá sendo desenvolvido aí com a participação do Guillermo del Toro, que já vai tentar, né, aproveitar essa popularidade em outra mídia. Não micou a série de TV? Não, tá em desenvolvimento ainda. Eu acho, sinceramente, a gente já teve dois filmes solo do Hulk e nenhum dos dois realmente deslanchou. Tudo bem, cada um tinha sua própria proposta, se bem que o segundo já é bem nos moldes dos filmes da Marvel mesmo, também decepcionou em muitos aspectos. Cara, o Hulk, eu acho que ele teve um impacto tão grande assim nos Vingadores, porque, cara, o Hulk, aquele lance especial que é pra tu usar no momento chave, entendeu? O filme ganhou muito com aquele negócio de ficar aquela tensão de, caraca, vai virar o Hulk, não vai, vai virar. E aí, quando ele aparecia, era um momento especial do filme. Eu acho que o filme ganhou muito com isso. E se eu fosse eles, eu continuava aproveitando o Bruce Banner nas entrelinhas ali e usava ele num Vingadores 2 só mesmo, cara, pra ele voltar a ser, entendeu? Aquela carta na manga, aquele momento especial que sempre chama atenção. Eles tentam desenvolver filme do Hulk e nenhuma das duas vezes deu certo, cara. Começarem agora, vou ter que ser uma terceira tentativa. E, cara, na boa, eu achei perfeito o Mark Ruffalo como Banner. O Hulk no filme tava foda, mas eu não acho que ele tem carisma pra segurar um filme sozinho, cara. Aí tem que ter a mulher Hulk faltando, é o que falta. Não, aí que pariu, hein? Eu concordo totalmente com o Freud a respeito disso, cara. Eu não consigo ver mais, principalmente depois de Vingadores, o Hulk segurando um filme sozinho, porque ele tem que ser aquele momento chave. Exatamente o que o Freud falou. Não consigo ver um filme mais solo do Hulk. Tá bom, foi só uma ideia, desculpa. Você é tão feio que podia ser uma obra de arte moderna! Eu aposto que poderia chutar uma bola de golfe por uma mangueira! Eu vou fazer um comentário ali sobre os fugitivos que o Marcelo falou, que eu acho que daria uma série de TV fodida. A Marvel tem essa ideia de criar uma série de TV que existe no mesmo universo que os Vingadores, e cada fugitivo seria uma saída perfeita, assim. Na verdade, a Marvel vai fazer uma série de TV no universo dos Vingadores, né? Que é Avengers. É, mas o meu medo é que quem tá pela frente desse projeto de série de TV? Jeff Loeb. Mas o Joseldo tá lá também, rapaz. O Joseldo tá lá também. Fugitivos, eu concordo, daria uma baita série de TV ambientada nesse universo e até eventualmente, quem sabe, com participação dos atores em um ou outro episódio pra consolidar bem o universo. Agora, dois filmes que eu gostaria de ver. Um é do Doutor Estranho, porque eu acho que seria muito legal, tipo, incluir nesse universo da Marvel uma parte mística, assim, pra realmente ampliar e diversificar bastante os filmes da Marvel. Fazer um filme com um super-herói que trabalha com magia e não só com tecnologia, citando a Feiticeira. É, isso seria legal porque o Rafael estaria no cinema, né? É verdade. O Rafael Rodrigues poderia fazer o papel do Dr. Stephen Strange, inclusive. E outro, cara, que tem um arco de histórias bem legal, eu acho que também daria um filme legal, é o Young Avengers. Pô, eu acho muito legal o primeiro arco de histórias do Young Avengers, com o lance do Kang e tudo mais, e os personagens são legais, e também daria essa pegada mais adolescente, né, chamando, tipo, fazendo os adolescentes se verem na tela também. Eu não duvido nada que eles queiram fazer, se bem que, não sei como é que a Marvel tá, poder fazer uma série animada do Young Avengers, assim como o Young Justice foi feito, né, mas vamos ver. Mas daí vai ser muita cópia, né, tipo, num canal Young Justice, no outro Young Avengers. Os personagens são cópia, né, fazer o quê? Não, é pior que os personagens de Young Avengers, eu acho mais bem trabalhados do que os do Young Justice original, pelo menos, né? Não, tô falando do desenho. Infinitamente mais interessante. Você tá falando do Young Avengers, aquele com o Patriota, com o Hulk, com o... Sim, Pedro, exatamente, Hulkling. É, o Young Avengers tem esse negócio legal, que, tipo, os personagens, eles não são só cópias dos mais velhos, eles são, tipo, inspirados, mas o Asgardiano, por exemplo, você pensa que ele é um sidekick do Thor, digamos assim, e você depois vai descobrir que, na verdade, ele tem os poderes da Feiticeira Escarlate. O Hulkling parece sidekick do Hulk, mas na verdade ele é filho do Capitão Marvel, sabe? É, umas reviravoltas legais, assim. É, eu não acho que isso vai rolar, não. Eu entendo que não. O motivo que você ter gostado da ideia e ter querer isso, mas eu acho que isso daí mexe demais com os personagens que já estão estabelecidos. E mexe com um conceito que nos quadrinhos eles souberam trabalhar bem, mas que é um conceito tradicional ligado a DC, que é ter a versão jovem do herói. E eu acho que nunca vão trabalhar isso na Marvel numa mídia maior, assim, com mais projeção. Tem essa característica, assim, de ter o herói juvenil ligado ao herói principal lá. Teve o Bucky, né? Na verdade, existiu antes da Marvel ser a Marvel. E eles já conseguiram mudar isso, né? Bastante. Não tem esse perfil mais. Eu não acho que vão trabalhar com isso daí. Não, eu também acho. Mas você perguntou o que eu queria. Na cara, na cara, na cara! Que loucura, que loucura! Que é isso, mano? Vocês são todos viados, bichas. E ninguém quer ver um filme da Viúva Negra, né? Seus viados, bichas. Ah, eu quero, mas só que produzido pela Vivid. A maior produtora do filme pornô dos Estados Unidos. Não, uma coisa que seria bem legal é fazer uma franquia solo também do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, cara. É tipo Bonnie e Clyde mesmo, dos espiões internacionais. Dupla? Não, é uma franquia solo da dupla. Pois é, bom, uma coisa que eu gostaria de ver, que eu acho que eles têm a oportunidade de fazer aí, já foi falado de ser feito o filme do Pantera Negra, já foi falado alguma coisa envolvendo o Luke Cage, eu acho que são personagens que eles têm condição de fazer, eles já tiveram o Blade, né, que na verdade pra mim nunca foi muito um super-herói, né, era um filme genérico de caçador de vampiros, mas que a estética dele já tinha, a estética que começou a ser usada e viabilizou os filmes de heróis, mas de ter um outro herói negro no cinema que fique legal, cara. Acho que tanto Pantera Negra quanto Luke Cage dá margem deles fazerem isso, conseguirem fazer alguma coisa legal. Mas, cara, antes dele ainda tem o Demolidor, né, cara? Eu gostei muito da ideia do cara. Poderia ficar uma baita de uma cagada, mas eu fiquei pelo menos curioso pra ver o que seria daquilo ali. É que assim, o lance pra fazer um herói negro, eu só tô esperando o Wesley Snipes sair da cadeia pra fazer um projeto. Todo ano eu faço as minhas previsões para o futuro. Não tem como prever tudo o que vai acontecer. E o filme que interessa mesmo nos cinemas é o Aquaman, que o James Cameron vai dizer. O James Cameron não, né? Mas é o que dizem, né? É o que diz, que ele que vai dirigir o Aquaman, né? Quero ver o Aquaman nos cinemas. Aí sim a Marvel vai por água. Vai por água, tudo que era feito. Mas parece que quem vai dirigir o filme do X-Men não vai. Do X-Men. Do Aquaman não vai ser o James Cameron, vai ser o mesmo diretor do Gloob Gloob que passava na. Vai ser o mesmo diretor de Procurando Nemo. Então é isso daí, se é que a gente se baseou em notícias válidas ou não, não interessa, você já ouviu, se fudeu, e até o próximo podcast, valeu! É isso aí, pessoal. Estamos aqui, o Freud, o senhor Marcelo Soares. Nós aqui novamente. Podcast anterior foi o 104, os filmes catástrofe, não é isso, Marcelo? É exatamente, uma catástrofe de podcast. E uma catástrofe de comentários também. Quais você selecionou aí, cara? Primeiro, eu selecionei foi do Nathaniel Metz. Vocês esqueceram do Enchente Quem Salvará Nossos Filhos, que passava cada 2 meses na sessão da tarde e eu olhava sempre. Esse filme me dava uma aflição do caralho. Esse filme me dava uma aflição, Nathaniel, porque eu queria que terminasse o filme, eu não aguentava mais ver aquele negócio da enchente, as pessoas no carro, no ônibus lá, todo mundo morrendo, e não sei o que, aquela coisa toda. E realmente, a gente esqueceu de falar desse filme. É, mas a gente já falou desse num outro podcast, não lembro por que motivo, mas eu lembro que a gente já citou esse em algum outro podcast. É. Mas realmente, esquecemos justamente no que tinha a ver, né? É. O Modesto e o Rafael lembram, com certeza. O outro que eu selecionei foi do Thiago Fonseca, perguntou também isso no Twitter, se o Quinto Elemento não seria um filme catástrofe. Quinto Elemento é um filme da puta, isso sim, que eu fui no cinema ver essa porra desse filme. Eu não sabia que porra que era o filme, eu não tinha lido nada sobre o filme, eu entrei no cinema pra ver, cara. Tô achando que a porra é sério, né? Tô achando estranho, né? Porra, uns aliens bizarros pra caramba, parecem uns elefantes, misturado com tatu bola. Aí lá pelas tantas, o cara me abre uma lista de especializações do Bruce Willis, uma porra gigante que vai rolando pelo chão. Eu falei, porra, tá bom. É sacanagem, tá bom. É comédia essa porra. Agora eu vou assistir sabendo que é comédia, não vou ficar puto. É, não sei lá, eu não consigo sentir uma catástrofe naquele filme, não. Eu acho o filmezinho mais ou menos, né? Mais divertidozinho, não é ruim, não. É, até a Mila Jovovich, né, cara? Sensacional. É, outra pessoa que também teve essa dúvida aí do que é catástrofe, não é? Que comentou foi o William Silva Rosa, né? Ô, William, você tá ouvindo o podcast, William? Você foi dar uma cagada na hora que eu falei? A pergunta que você fez, eu fiz durante o podcast, se esses filmes, assim, apocalipse, se enquadrariam, né? E no podcast a gente comentou que não, é a ideia de catástrofe mesmo, de mostrar uma catástrofe realmente iminente ou acontecendo, né? E não um pós-catástrofe e tal. Então a gente falou isso no podcast, William. Se liga aí, se liga na parada, camarada. Mas obrigado pelos comentários, obrigado pelos elogios e vamos que vamos. Tem um no comentário aqui do Sturt, que ele falou pro Rafael diretamente, dizendo que até hoje ele não sabe se gosta ou não gosta do filme lá do Presságio, né? Que o Rafael falou que tem o Nicolas Cage. Porque ele disse que o filme começa com um ar misterioso sobre eventos e tal. Aí começa a pessoas morrerem. Aí depois, no final do filme, começa a aparecer coisa de espiritismo, alienígena, cristianismo, uma explosão gigante. E quando termina o filme, ele disse que parou assim e ficou. Porra é essa, né? Que diabo é isso? O que esse filme quer dizer? Eu assisti o filme, eu gostei do filme. Ele é meio louco assim mesmo, do nada muda tudo e depois no final do filme é uma coisa totalmente diferente do início do filme, mas assim, eu achei legal, porque filosoficamente falando, e eu acho que é por isso que o Rafael gostou tanto, traz muitas questões pra você pensar e refletir assim e deixa muita coisa aberta pra você fechar as ideias, né? Mas eu entendo que normalmente é meio complexo mesmo, uma coisa muito cheia de coisas diferentes assim do nada e a pessoa fica realmente meio sem entender, meio puta. Teve vários elogios aqui ao podcast, ó. O Nilson Demetrios agradeceu. Disse que foi um ótimo podcast. Obrigado por garantir nossas risadas às sextas-feiras. Como assim, Nilson? Isso é um podcast sério, cara. A gente não tá aqui pra fazer piadinha, não, meu camarada. Que porra, tá rindo da nossa cara? O Erison ficou boladão aqui que a gente postou a Caverna do Dragão que ele mandou pra gente. Porra, a gente ouve nossos ouvintes. A gente ouve os ouvintes. O Steven elogiou, várias pessoas elogiaram. E o último comentário que eu quero fazer aqui é do Alix Spickles. O comentário dele foi: a noite é uma vaca preta. Que Que porra é essa, né? Você entendeu alguma coisa, Marcelo? Não, não entendi nada. O que quer dizer com a noite é uma vaca preta, assim? Tipo, vacas pretas fazem o quê? Que é comparado à noite? Não só porque sei, é escuro? Cara. Mas aí você tá de racismo com a vaca. Pois é, a vaca preta pra mim tinha um negócio que o pessoal fazia com sorvete e refrigerante, cara, que chamava vaca preta, cara. Gostoso, gostava quando era moleque. Nunca ouviu? Não. É, os caras botavam tipo numa taça de sorvete grande, assim, aquelas compridas. Sei. E eu não lembro qual era o sorvete, eu não lembro qual era o refrigerante, eu sei que chamava de vaca preta. E eu tomava, era gostosão, cara. Gostava dessa porra. Se alguém mais conhece a vaca preta que eu tô falando aí, diga aí pra eu saber se eu não tô ficando maluco. Mas é isso, né? Esses foram os comentários. Teve alguma coisa de Twitter, senhor Marcelo? O Thiago também, no Twitter, Thiago Fonseca. Ele, depois que ouviu o nosso podcast, ele foi assistir Armagedon novamente. Fez esse... Oh, coitado. E ele ficou colocando no Twitter várias informações enquanto assistiu o filme. Então, uma que ele colocou foi que... É, sabe o que eu acabei de ver? O J.J. Abrams é um dos roteiristas de Armageddon. J.J. Abrams, que fez o Lost, que fez Star Trek também. É um dos roteiristas de Armageddon. Eu não sabia disso. E ele disse que em Armageddon, o Michael Bay faz uma ponta como um cara da NASA, assim, aleatoriamente. E disse que o Andy Serkis também está como um cara da NASA nesse filme. O Andy Serkis que fez o Gollum, né? Gollum. My precious. This Pete Roberts is stolen my precious. Tem o Thiago Andrade, que ele fez um comentário sobre um outro podcast, na verdade, que é sobre o podcast do Batman, dizendo que concordava 100% com a teoria que você, Freud, falou no podcast sobre os atores que interpretam o Batman. Eu não lembro mais o que foi que você falou. Nem eu lembro. Então eu não sei o que ele tá falando. Mas obrigado, Thiago, por concordar aí. Se você puder, você me lembra qual foi a teoria, que eu já não lembro mais. O que eu lembro que eu falei foi do... Puta, esqueci o nome daquele viado agora. Que fez o Batman e Robin. Chris O'Donnell? George Clooney. Que eu falei que o George Clooney era o que tinha mais pinta de fazer um bom Batman. Tanto um Bruce Wayne quanto um Batman legal, né? Mas caiu justamente no filme mais fodido de todos, né? Mas eu não lembro que outra teoria, se foi essa ou se teve alguma outra teoria. Não lembro. É, e tem um comentário aqui, mas é referente não ao podcast, mas na verdade à promoção que nós estamos fazendo atualmente. Harrison Ferreira, que foi o que você leu o comentário, se não me engano agora, né? Que ele perguntando se nós aceitávamos, estamos aceitando ainda suborno. Queria dizer pra você, Harrison, que é um blog sério, um blog honesto. Nós não aceitamos suborno. Claro que não, Harrison. Mas manda uma mensagem no meu Twitter, me segue lá no Twitter, me manda uma mensagem que de repente, né? Quem sabe, né? A gente conversa. Não, tô zoando, gente. Promoção, cara. A promoção continua chegando. Agora deu uma diminuída, né, pessoal? Porra, vamos se coçar aí. Você tá de bobeira? Daqui a pouco, porra, vocês vão perder o prazo aí e já era. Fiquem ligados, vocês têm que mandar até o dia 10 do 9 a sua Liga da Justiça pra gente. Seguir o que tá certinho lá no post, que a gente vai linkar aí. Mandar pra gente isso ali pra concorrer ao pôster especial e autografado do Daniel HDR. Quer participar da promoção, você vai lá no Facebook, nós adicionamos no Facebook, ou vai lá no Twitter, nos segue no Twitter, ou vai lá no Google Friends e nos coloca lá como se estivesse assumindo que você lê o nosso blog, está lá na barrinha lateral do nosso blog. Depois manda um e-mail pra gente, né, contato@areva.com, falando a sua liga, explicando por que você escolheu aqueles personagens. Importante isso, tem pessoas que estão mandando e não estão explicando por que escolheram os personagens, só estão dizendo quais são os personagens. Não, você manda como você quiser, entendeu? Mas assim, quanto mais o cara fizer troço interessante, criativo, vai contar mais. Se você pegar e juntar lá, eu quero colocar o Tião Carreiro Pardinho com o Mazarop. Qual era o nome daquele outro caipira também? Não lembro mais. É, fazer a Liga Caipira. Pronto. Porra, tudo bem. Mas explica por quê, cara. Fala assim, eu quero botar esse cara pra ele fazer não sei o quê. O vilão vai ser não sei quem. A história vai ser assim. Sei lá. O que você quiser florear lá é legal. Não precisa ter necessariamente tudo isso, né? Vai de cada um. Mas só botar o nome também não adianta, né, cara? Fica um troço muito vago, assim. Tem que convencer-nos que a sua liga é a mais fodona e por quê. É exatamente. É isso aí. O Twitter, qual é mesmo, Marcelo? É @uareva. O Facebook é facebook.com.br/uareva. E-mail é contato@uareva.com. E é isso aí. O blog é o Areva. Os posts também são o blog do Areva. E até o próximo podcast. E Areva! Sizzle Hill. Eu que eu queria saber o que é Sizzle Hill. Sizzle Hill. What's a Sizzle Hill? É da fala do cara no vídeo, né? Tem alguém que fica falando o tempo todinho isso, se não me engano. Sizzle Hill. Cara, vocês falando de Demolidor anos 70, eu lembrei aquele do Hulk lá, que era pra ser um piloto do seriado Demolidor, que é o cara da moto laser que fazia. Ah, sim, não, mas aí vamos falar das coisas recentes, né? Não, claro, não. Quando eu vi anos 70, eu pensei que era isso, só isso que eu perguntei. É, não, não é Sizzle Hill, não. Tô tentando traduzir aqui, mas ele não conseguiu traduzir, não. Ah, foda-se, é do cara lá. É o se sorriu. Se sorriu é porque achou legal. É, exatamente. Né? Se chorou, se sorriu. Se chorou e sorriu, o importante é que emoções ele viveu. É aquela velha história, né? Aquela velha cantada, né? Se você quer me dar bundinha, vai dar uma risadinha. Aí, aí a mulher ri, pronto, vai ter que dar bundinha agora. O Sérgio Malandro no stand-up aqui, ele chamou duas pessoas pro pau, aí virou pra ver. Se você quer ficar com ele, dá uma risadinha. Se não quer ficar com ele, dá três mortal pra trás, escarpado. Ai, meu Deus, que merda.